Se quiser falar comigo, estou aqui. Ainda sou o mesmo de antigamente, o mesmo cara que falava de amor, que morria por você, que te amava loucamente. Passou o tempo e as coisas não mudaram, e os vestígios que ficaram querem só me machucar. Ainda continuo preso das lembranças, e uma chuva de esperança ainda molha o meu olhar. Ainda sou o mesmo homem, aquele que te faz feliz. O meu amor é como enchente, feito rio de água corrente, planta que criou raiz. Ainda sou o mesmo homem, apaixonado por você. O mesmo filme, a mesma história. Eu só sei que até agora não consegui te esquecer. Se quiser falar comigo, estou aqui. Ainda sou o mesmo de antigamente, o mesmo cara que falava de amor, que morria por você, que te amava loucamente. Passou o tempo e as coisas não mudaram, e os vestígios que ficaram querem só me machucar. Ainda continuo preso nas lembranças, e uma chuva de esperança ainda molha o meu olhar. Ainda sou o mesmo homem, aquele que te faz feliz. O meu amor é como enchente, feito rio de água corrente, planta que criou raiz. Ainda sou o mesmo homem, apaixonado por você. O mesmo filme, a mesma história. Eu só sei que até agora não consegui te esquecer. Ainda sou o mesmo homem, apaixonado por você.